Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Houston, pode ficar de boa que a gente já chegou pra resolver essa parada aí. Olá, terráqueos! Estamos lançando no Espaço Federal o mais novo episódio do podcast Planeta Vênus. A missão das pilotas Priscila e Juliana é falar daquilo que pode te levar às estrelas. Sexo. Claro, falar dos muitos assuntos que orbitam esse grande astro. Partiu nessa missão? Olá, querido terráqueo, você está entrando agora no último episódio da temporada do Planeta Vênus. Isso mesmo, hoje o episódio está recheado aí de coisas muito maravilhosas que vocês vão conferir daqui a pouquinho, depois do nosso recadinho. E está aqui comigo a Priscila. Olá, meu povo, tudo bem? Espero que sim. Que é, siga a gente nas redes sociais, a gente está lá no Instagram e no Twitter como @planetavenuspod, com demudo no fim. E lá você pode seguir, comentar, compartilhar nossas ações, retweetar, interagir com a gente todo que é tipo. Na verdade, isso é muito importante, então façam isso. Interajam com a gente lá nas redes sociais. Pode mandar história por lá também, na DM, pode tweetar pra gente, se você quiser que o mundo saiba tudo de uma vez mesmo. Se você quiser mandar suas histórias e seus comentários, suas interações por e-mail também, pode, que aqui pode tudo. É pelo planetavenuspodcast@gmail.com. A gente também tá lá no Curious Cat, que é essa plataforma 100% anônima pra você mandar. Sim, você quer mandar aquela história que você tá muito tímido, você não quer nem que a gente saiba quem é que mandou? Manda lá no Curious Cat ou ainda no Google Forms, que é essa plataforma que todo mundo já conhece do Google. A gente usa bastante também, é 100% anônimo. Mande pra gente seus casos, suas interações, seus comentários, suas críticas e tudo mais. Bom, eu estou no Instagram e no Twitter como @carcaju, com dois U's no final. E a Priscila está como, Priscila? Não, meus amores, vocês vão me encontrar no meu perfil pessoal, no Instagram como @queenpris2 e no Twitter queenpri com H no final. Bom, outra coisa, siga também e ouça o Portal Rota de Fuga, né, que é a casa aí de vários podcasts na qual o Planeta Vênus também sai no feed, né? Então, se vocês quiserem ouvir aí o resto do pessoal falando, a gente às vezes participa lá também, cola lá no @rota_fuga e estão lá no Spotify, nos seus agregadores e tudo mais. Outra coisa, Carolzinha, se vocês quiserem seguir a Carolzinha lá no Instagram, Carol França, responsável pela nossa identidade visual aí, ela tá no Instagram como Netuno Kino Arte, com um K no Kino, né? E arte tem mudo no final. E @NetunoArtesTS no final, lá no Twitter. Então, acompanhe o trampo dela, que ela é maravilhosa, né, Pri? Ela é simplesmente deslumbrante, o trampo dela é incrível. E, bom, isso é o de sempre, a gente tem que falar. E aqui no Planeta Vênus, não admitimos discurso de ódio, LGBTfobia, racismo, misoginia e todas essas coisas horríveis que a gente sabe que vocês, ouvintes, não fazem, que vocês são anjos perfeitos, mas tem aquele 1% que é vagabundo, né? Então, é isso. E outra coisa, Pri, o que a gente tem que agradecer hoje também, que é um momento muito bacana. Gente, a gente chegou à marca de 2K de reproduções nesse podcast, nesse programa. E a gente tá muito feliz. Você é um 2K, gente. Muito obrigada, 2.000 plays aí. Nosso podcast, a gente não esperava que fosse ter tantos plays assim logo na primeira temporada, no meio do caminho. A gente também agradece demais a galera que tá marcando a gente lá no Instagram com a retrospectiva do Spotify, né, Pri? Sim, tá maravilhoso. Isso é muito doido, porque a gente que escuta muito podcast e a gente que é aqui do Planeta Vênus, a gente começou em junho, que é metade aí do ano, e já teve gente que tá no top 5, né, da galera. Então, certo. Valeu, gente. Vocês são 10 mesmo, viu? Muito obrigada. Continuem ouvindo, continuem indicando pros amigos. E volta e ouve de novo. Façam maratonas com todas as pessoas do seu círculo de amizade, das pessoas que moram com você, entendeu? Bota na televisão, no alto, no Smart TV, e bota pra todo mundo ouvir. Joga pra frente a palavra. Perfeito. É isso mesmo. Mas agora, Priscila, e aí antes da gente entrar na nossa pauta, antes do Pata Livre, A gente tem uma coisa muito importante para falar, não é mesmo? Agora. Importante. As coisas. Agora, agora vem a novidade que a gente tá prometendo aí. Ai, que delícia, cara. Ah, hoje, gente, hoje a nossa nave está tripulada. É isso aí. Estamos convidados. Nem roupa pra isso, gente. Não tem nem roupa. Estou gravando pelada por isso, Priscila. A gente tirou a roupa, é, exatamente. Exato. Bom, são os convidados incríveis hoje. É, eles mesmos vão dizer quem é. Alô, alô, alô, pessoal. Aqui quem fala é o Eduardo. Mas acho que vocês me conhecem pelo nome de... Anticorpo da Dita. Adorei, meu Deus. Ai, maravilhoso. Ai, gente, incrível, né? Está aqui com a gente também, quem? Oi, gente, aqui é a Cris. Acho que vocês me conhecem pelo codinome de Patroa. Ai, adoro. E também temos aqui com a gente, por último e não menos especial... Olá, terráqueos desse meu Brasil varonil. É o Matheus aqui, eu mandei algumas histórias, eu sempre me identifico, sempre falo do meu namorado também, que é isso, que é a história que a gente tem pra contar. E estamos aí pra falar mais um pouquinho, pra contar mais histórias. Ai, gente, maravilhoso, né? Então vocês viram, nossa nave está... Estamos com a casa cheia, a nave está tripulada. Para contar hoje aqui vários causos e várias coisas muito incríveis e comentários dos nossos ouvintes, que esse episódio vai ser muito especial. O episódio de hoje é sobre o quê, Priscila? Hoje nós vamos jogar um assunto aí no colo da galera pra gente saber a opinião de todo mundo, que é... Será que tamanho importa? Tamanho é documento? Pra você, Edu, tamanho é documento, sim ou não? Olha, eu partilho de uma opinião de que tamanho não é documento. Olha só. E pra você, Cris? É. Excelente. Matheus, e você? O que, que você acha? Acho que esse é um baita de um pautão, né? Uma pauta profunda. É, mas eu discordo um pouco do Eduardo. Eu acho que tamanho, ele é importante, mas eu acho que a gente pode desenvolver isso mais com o tempo. Ele não tá diretamente relacionado a prazer, mas ele importa. Olha só. Então, temos aqui duas posições a favor e uma posição contra. E você, Priscila, você acha que tamanho é documento? Então, a minha posição nessa situação é depende. Que, né, a gente gosta de todas as formas aqui. Aqui a minha preferência é todas. Então, assim, mas eu acho que é mais puxado pro lado do não. Mas vamos ver aí durante o programa como é que a gente desenrola isso. Olha só, então agora já estamos aí mais meio a meio. Vamos ver se o pessoal muda de ideia aí no meio do caminho. Eu sou da opinião, a mesma da Priscila, que é que depende, mas mais pra sim, viu? Então, vamos lá, a gente vai aí desvendar alguns mistérios da humanidade. Aqui vamos dar a resposta definitiva, universal, de que se tamanho é documento ou não. Olha só, a galáxia inteira vai ficar sabendo depois desse podcast. Vamos ver quem muda de ideia, quem não muda de ideia. Você aí, ouvinte que tá aí ouvindo, se você ouvir esse podcast, comenta lá nas redes sociais que a gente vai adorar ouvir seu feedback. Bom, tendo tudo isso em vista, a gente já pode começar aí, muito maravilhosamente, os nossos comentários e causos nosso ouvinte pra gente comentar. Então, vamos lá, né, Priscila? Vamos lá, pauta livre. Pauta livre. E a primeira história que a gente escolheu pra contar nesse episódio super especial de hoje, ela chegou pra gente via Twitter da nossa já conhecida Cookie, e ela conta assim: pra esse ciclo não tem história, mas eu queria deixar dois comentários. Meninos portadores de pênis pequeninos, não temam. Existem pessoas por aí que realmente preferem pênis menores. Minha namorada é uma delas, e inclusive sente dor com os maiores de 12 centímetros. Ela sempre diz: nenhum pau é pequeno demais para ser amado. Lembrem-se sempre também que quando o pênis é de plástico, o tamanho é a gosto de cada cliente. Realmente, essa... Cookie é sempre muito sábio. Sempre Sim. muito sábio, trazendo várias questões aí, né, que são importantes. Galera, o que, que vocês acham? Eu bato palma. Bato palma pra essa história, porque eu compartilho literalmente dessas duas sentenças que Cookie compartilhou conosco. Ícone. Eu também concordo bastante. Eu acho que nenhum pau é pequeno demais pra ser amado. E é muito isso, assim, né? Tem pessoas que preferem um pau menor ou um pau na média, sabe? E tem gente que gosta de pau grande, né? Que aí é o que eu costumo dizer. Tem pessoas que não são só corajosas, como são também plataformas da Petrobras, não é mesmo? Pressão. Exatamente. Temos as pessoas do Brasil. Que trabalham tanto com a Petrobras, mas também gostam de colher uma manga também, né? Exato. Aí, os colhedores de manga, aí eu já tô mais dentro, assim. Eu gosto de catar uma manga. Então, tipo, se o Bort tiver mais que 1,80, assim, aí eu já estamos catando a manga junto. Eita, Lerei. A Cris também é. A Cris gosta de quem pega manga no pé, é verdade. É, eu gosto não apenas, assim, do grande pré-sal, como eu também gosto de pegar manga no pé. É ícone. Sempre bom, sempre bom. E ver um homem alto por aí, né, e já ficar, ai, nossa, ele é bonito ou ele é só alto? Eu toda! TRT total. Mas é bom salientar essa situação que ela comentou, né, porque a maioria das pessoas que tem um tamanho menorzinho, né, acabam ficando com vergonha ou então deixam de flertar ou de tentar conhecer outras pessoas porque fica assim, ah, fulano não vai querer. E aqui ela diz que realmente no mundo existem pessoas que curtem. Existem, sim. Isso é uma coisa, né? Pode falar, Edu. Não, eu só ia falar existem sim mesmo. Mas eu ia comentar que isso é uma coisa mesmo, porque essa ideia, né, a gente vive numa sociedade super machista, extremamente cis-heteronormativa e muito falocêntrica, né? E existe muito uma ideia de que o tamanho do pau e o pênis e tal está tudo associado à virilidade, à construção de masculinidade. Então tem muito homem que é muito inseguro em relação ao tamanho do pau. Inclusive tem caras que consomem muita pornografia que não tem noção nem que o próprio pau é grande. Tipo, a média do brasileiro, galera, é 15,7 centímetros, se eu não me engano. Então, tipo assim, acima disso, já é grandinho já, galera. Exato, tem uma galera que pra mim chega tipo, não, porque tem que ser 28. Eu falo, Jesus amado, querido! Sem condição, né, gente? 28, cara! Mesmo, hein? Isso sim é uma plataforma da Petrobras. Tipo assim, sabe, eu tô com uma régua aqui do meu lado e 28, assim, dá medo. Sai com essa gerba daqui. Um comentário que eu acho que é legal fazer, pensando nesses 28, é que eu acho que às vezes o contrário também acontece. Meninos que têm o pau muito grande, às vezes também podem se sentir inseguros, até por acabar machucando o parceiro ou a parceira, né? Acontece mesmo. Já ouvi umas histórias, enquanto vendedora de produtos eróticos, já ouvi algumas histórias, assim, do pessoal dizer, não, durante as conversas, né, das vendas, dizer assim, não, geralmente não chega nem a acontecer nada, porque a pessoa quando vê, quer ir embora, se assusta. Então, são dois extremos. Acontece, gente. É real. Gente, ó, com talco e jeito, não existe sapato estreito. Verdade. Não existe algo que lubrificante e jeitinho não resolvam. Mentira, existe sim, mas a gente tenta. E vale a tentativa, né? Exatamente. Assim como nenhum pau é pequeno demais, nenhum pau é grande demais para ser amado, né? Olha, Juliana só bateu no peito agora e falou, meu irmão, pode vir que a mãe tá forte. Mano! Que sou rasinha, né? Que tem um colo do útero baixíssimo. Ai, meu Deus. Então, calma, calma. Tem que garantiu. Garantir aqui, né? Ai, socorro. Bom, galera, então esse foi o comentário aí que a gente recebeu da Cookie. Incrível, maravilhosa. Ícone. Muito obrigada, Cookie. Mande sempre as suas tours, as suas opiniões e etc. E vamos pra próxima? Vamos pra próxima. Essa história, então, as meninas do podcast receberam anonimamente via Forms. Mandem coisinhas via Forms, mandem histórias, perguntas e elogios também, porque esse podcast é maravilhoso, não é mesmo? Então vamos à história. Olá, podem me chamar de Cacau. Bom, minha opinião sobre tamanho é que depende se o menino sabe que sexo é mais que penetração e não ficar metendo que nem uma britadeira maluca. Tem posições que doem muito se isso rolar e outras que quem tá sendo penetrado controla melhor, então tem que vigiar essa parte. Haha. Enfim, nada demais. Mas, meninos, aprendam a transar. Parei, kkkkk. Beijos, garotas. E aí, meninas, o que vocês acham? Além do tamanho, importa também o desempenho? Com certeza, né? Que é aí que entra a minha resposta lá no início do depende. Tem uma coisa que tem na minha cabeça que é assim, quando as partes envolvidas na relação entendem que o sexo é mais do que meteção, né? A questão do tamanho vira um detalhe. Talvez um detalhe que seja importante, sim. Porém, não é o centro do que tá acontecendo, né? Concordo totalmente com a Pri, assim. É, isso é uma coisa. Tem uma música, eu vou indicar aqui, uma música da Linda Quebrada, que é Tomara. Que ela fala justamente isso, assim, o refrão é... Tomara que na hora do rala e rola tenha muito mais do que só entre sai vara. Porque é isso, gente. É muito importante, assim. E eu tenho uma história, inclusive, que depois der tempo eu vou contar, que é um pouco sobre isso também. Mas é muito importante você saber usar. Eu falo muito isso, né? É por isso que eu falo que tamanho importa. Eu acho que esse assunto da consciência corporal é muito importante, até no sentido da gente saber respeitar o parceiro ou a parceira. Então, por exemplo, se o cara ele tem um pênis menor, mas a parceira ou o parceiro gosta de uma penetração mais funda, não significa que o relacionamento não vai dar certo, entende? O comentário da Cookie tá aí pra isso, pra mostrar que existe muito pau de borracha também, existem várias opções que a pessoa pode adotar, mas é uma questão de respeito e de diálogo. Assim como se o cara também é muito grande, ele também vai ter que entender que às vezes ele não vai conseguir meter até o talo, assim, não dá. Às vezes a parceira ou o parceiro não aguenta, faz parte. Não somos bonecos ou bonecas infláveis, não é mesmo? Então, acho que isso da gente se entender implica da gente conseguir respeitar e entender também o outro, né? Exatamente, Cris. Inclusive, é um adendo até para praticantes do sexo oral, né? Porque se o cara vai querer ir fundo, né? No oral, querer ditar a velocidade do oral. E aí, não tá combinado, não tá acostumado, o negócio fica feio, gente. Sim, totalmente desconfortável. Confortável, né? Gera uma situação complicada pra pessoa que tá recebendo, né? E pode até machucar, né, gente? Machucar mesmo. Sim. Eu nunca esqueço de um vídeo, mentira, vídeo não, um post que eu vi no Facebook, de um carinha que foi parar no hospital porque o bendito do namorado conseguiu danificar as cordas vocais dele. Então, gente, ficamos aí de lição. É complicado. Então, o que ficou aí de lição é que a gente tem que não só conhecer o nosso corpo, mas também o limite do corpo do outro, né? Com certeza. É, caramba, eu tô impressionada com a história da corda vocal. Eu tava dizendo aqui isso no momento, só que eu estava muda, desculpa. Realmente, gente, olha, a autoconsciência do seu próprio corpo e do corpo dos seus parceiros é importante. Eu mesmo, assim, eu já namorei, quando eu namorava, ele era um moço que ele tinha um pau muito grande e curvo, assim, e ele tinha consciência disso, então ele sempre se prevenia. Então, outra coisa que o Matheus já falou isso aí, nesse aspecto, gente, lubrificante é, assim, resolve boa parte dos problemas, sabe? Porque é muito difícil um caso onde o lubrificante não vai resolver. Então, fica a dica aí. Bom, gente, eu vou ler aqui uma história que a gente recebeu anonimamente via Forms. Então, as pessoas realmente estão gostando de mandar as coisas pelo Google Forms, né? Uma plataforma muito boa, então mandem suas histórias aí, galera. E aí, vamos lá. Oi, meninas, tudo bem? Eu mandei aquela história que minha mãe me flagrava com minha amiga e eu disse que ela tinha vindo buscar um CD. Gente, essa história é ótima, eu ri muito ouvindo, porque já me aconteceu uma cena parecida. Mas enfim, continuando a história. Bom, como o próprio nome já diz, nasci desprovido de uma peça grande e lustrosa. Para piorar, eu sou alto e negro. Já ouvi diversas vezes de amigos e amigas que, dadas as minhas características, até o tamanho do pé, eu devo ser bem dotado. Para minha infelicidade, não é o caso. Na minha adolescência, isso era o maior problema. Fiquei muito inseguro e, na realidade, meu amiguinho, o Piroquinha, nem é tão pequeno. Está mais para médio, mas devido à minha altura, dá uma impressão de vazio, sabe? Deixei de me relacionar sexualmente com algumas garotas durante a adolescência por esse motivo. Como faziam parte do meu círculo de amizade, eu tinha medo de espalharem a minha falta de centímetros. Até que, enfim, como eu havia comentado no último e-mail, uma grande amiga minha, da qual eu era muito íntimo, me deu a oportunidade de perder a virgindade e tudo no sigilo. Devido à personalidade dessa minha antiga amiga e o fato de sermos amigos coloridos e não um casal, o objetivo do nosso sexo era bem claro: gozar, tanto eu quanto ela. Sem palavras bonitas, panos quentes ou carinho. Ela não gozava só com penetração. E alguém consegue? Realmente, né? É um questionamento bem válido aí. Então precisa fazer um bom trabalho no oral e masturbação. Levou um tempo, mas aprendi. Os jovens têm tempo e fôlego, né? Realmente. Não durou muito pra um dia, em um rolê, ela bêbada explanasse pra todo mundo o círculo de amizade que estávamos transando. Foi um frio na barriga na hora. Ela vai falar da minha cueca tem eco. Ai, meu Deus. Minha cueca tem eco é muito bom. Mas não. Ela disse, muito doida de cachaça, que eu chupava bem. Foi assim que eu perdi o meu medo. Depois dessa, tive outras amizades coloridas na adolescência, sem tanto medo do círculo de amizade saber sobre meu tamanho reduzido. Me esforçava pra fazer um trabalho bem feito e não deixar espaço para a crítica do tamanho. Hoje em dia, casado, tenho sorte de ter uma parceira bem sincera. Ela sempre deixou bem claro todos os problemas para mim, inclusive no sexo. E a mesma estratégia, com novas técnicas, vem funcionando bem. As preliminares, com um bom e prolongado sexo oral e toque, fazem com que minha parceira chegue rapidamente ao orgasmo, muitas vezes antes mesmo da penetração, o que é bem maravilhoso para mim. Em resumo, não é que eu esteja satisfeito com o tamanho, mas é que não tenho o que fazer sobre isso. Então procurei outras formas para compensar meu ponto fraco e pequeno. Adoro o podcast, a temporada foi ótima, ansioso para a próxima, um grande abraço. Ai, maravilhoso esse anônimo. Eu amei a história. Ai, gente. Se vocês aí não lembram que história é essa do CD, voltem lá algumas casinhas, né, Pri? Pra ouvir lá o episódio de Flagras. Sim, essa história é ótima. É ótima essa história. Essa história é incrível. Muito obrigada. Sim. E essa história que ele contou agora, ela tem vários pontos importantíssimos, que começa por essa situação de as pessoas pré-julgarem que ele ia ter pausão por ele ser alto e negro, né? Que é problematização. Sim. Que a gente vai ter que fazer aqui agora. Com certeza. Pode começar. Então, assim, é uma programação que a gente vai fazer. Podem fazer aí. Isso aí. E galera, a gente sabe que isso é o que rola bastante, né? Essa coisa da fetização aí dos corpos negros. Não só do homem, mas da mulher também, né? Isso é um assunto bastante sério. Muita gente acha que é papo de militante chato e tal, mas não é. Isso é uma parada foda. Isso de ficar falando que o cara, porque ele é negro, ele tem que ter um pauzão, que ele é bem dotado, né? Essa coisa deles serem mais calientes e tudo mais. E, gente, isso aí é racismo puro e simples, né? Então, aqui ainda tem o agravante de tudo bem. Ele é alto e tem... Aí ele falou das características, né, do pé e tudo mais, que o pessoal brinca. Mas rola isso pra ele, e a gente sabe que é um problema sério aí no Brasil, essas paradas. É pequenas faces do racismo no cotidiano. É uma pessoa negra, né? E ele, a gente tava até conversando sobre isso esses dias, ele tava me contando que ele, além disso, assim, de sentir que ele tinha um pau pequeno durante a adolescência dele, que é o momento em que todo mundo fala, né? Todo mundo quer comparar e quer falar do tamanho do pau e tudo. O meu namorado, ele teve a puberdade tardia. Então, enquanto os amigos dele estavam falando muitas vezes sobre essas coisas, ele ainda não tava passando por esses mesmos processos biologicamente, né? Então, ele teve muita insegurança por muito tempo. E aí, o que acontece é que essa insegurança foi passando com o tempo. E a partir do momento que a gente se conheceu, a gente começou a conversar mais sobre isso. E aí eu fui conversar com ele sobre, e aí eu comecei a falar, então, primeiro que assim, seu pau não é pequeno. Pelo contrário, você tá bem grandinho. E ele não tinha essa consciência, sabe? Porque ele achava que lá da adolescência, quando ele ainda tinha um pau pequeno, ele tinha todas essas inseguranças. Isso é uma coisa que os homens muitas vezes carregam. Exatamente, as pessoas carregam isso, né? Faz parte da construção da autoestima do homem, muitas vezes, essa questão da virilidade, da masculinidade, tá muito associada, muitas vezes, ao pau. E, gente, não. E tem uma outra coisa que eu queria problematizar aqui, porque... eu achei ótimo que ele foi se esforçar, né, pensando em novas técnicas e outra coisa. Mas assim, não é porque o seu pau é mediano que você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso porque você precisa proporcionar prazer pra outra pessoa, sabe? Porque é aquela coisa, o tamanho do pau não tá associado a prazer. Então, mesmo que você tivesse um pau maciço, gigantesco, você ainda ia precisar se esforçar, sabe, gente? Com certeza. Agora que, como o Matheus comentou sobre não ter que fazer isso por uma obrigação, entre aspas, né? E realmente não tem a necessidade de você ter 50 metros de rola. Porque o que acontece? Principalmente pra gente que tem xoxota. A sensibilidade é só nos 3 primeiros centímetros ali na entrada. Então, você tem que saber... trabalhar com isso, com essa informação. Não adianta querer atravessá-la na garganta e deixar a pessoa desconfortável, entendeu? Sim. A gente também, né, do popô. É esse a tamanho também. Também não fica, a próstata também não fica no coração, gente. A próstata não tá tão longe. Eu acho que, de novo, é essa importância da gente entender que sexo não é só uma britadeira, né? Não é só penetração e pronto, acabou, cada um vira pro lado. E por mais que também possa ser penetração, por mais que também algumas pessoas possam gostar muito mais de penetração, é entender que grande parte do sexo, do que deixa a gente com tesão, tá muito antes e muito durante, para além da penetração, né? Então, eu acho que isso dele ter ido atrás de dar prazer para outras mulheres de outras formas é o que, na verdade, todos nós temos que fazer com as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Entender que também, para, por exemplo, meninas que transam com meninos, não é só a gente sentar e quicar ali no pau, que a gente também tem que entender outras maneiras de dar prazer, se descobrir de outras formas, né? Perfeito, é verdade. Não é só também você britar em cima do cara, né? Eu vejo, né, tipo, muito a questão, tipo, do homem asiático, em específico do leste asiático, né? Então, o japonês, o chinês, o coreano, que entra justamente na questão do homem negro, né? Que é justamente o pau tão grande. Ele é emasculado. Então, assim, gente, eu tenho um amigo meu que ele é descendente de japonês. É triste. É deplorável, tá? Isso a galera faz, tipo. E muito, tipo, de não ter o pau grande, não ter nada, já começa aquela questão, tipo, de que ele não é bom na cama, de que ele é aquela coisa, né? Tipo, de ser bom para casar, mas não é bom para sair, não é bom para ficar. Então, é muito complicado isso, porque quando a gente começa a tocar em questões racistas, quando entra no campo mais assim do leste asiático e outras etnias, né? Aí o pessoal já acha que a gente já tá exagerando além da conta. Sempre assim, né? O pessoal sempre pensa que pensar nessas questões, principalmente se elas não são puramente, sei lá, 100% materiais, então economia, tal, tal, tal, quer dizer que a gente já tá viajando. E não, sabe? A gente tem que pensar que as pessoas têm sentimentos, né, galera? Pelo amor de Deus. E política também é pensar nesse tipo de coisa, né? Pelo amor de Deus. Não dá pra gente ficar esquecendo disso. Por favor, não sejam essas pessoas que vão nos aplicativos e fiquem falando essas merdas pro pessoal negro, pro pessoal asiático, né? Gente, vamos ter noção. Às vezes rola esse tipo de piada até fora de um contexto sexual, né? Uma pessoa tá numa roda de amigos, tem uma pessoa que tem aparência mais asiática e já cai em cima com esse tipo de piada babaca e tipo, porra, a gente já tá em 2020, não existe motivo pra isso acontecer, né? Porque não tem por que você constranger outra pessoa sobre um fato que você tirou, sei lá de onde, e... né, pra poder, sei lá, você não quer nem ver o que você tá falando do pau do cara, tipo, por que você tá falando do pau do cara, de qualquer forma, entendeu? Gente, nada faz sentido nessa situação, então, se você faz isso, por favor, pare. Parem de ser racistas em relação ao sexo, gente, por favor. Exatamente. Então, dito isso, muito obrigada, queridíssimo anônimo aí, você que mandou já várias histórias pra gente. Um beijo, mande mais vezes e bora pra próxima história, galera. E agora, gente, nossa próxima história foi enviada pelo Twitter, pelo queridíssimo Rafa Malagode. Olá, meninas. Olha eu aqui, travês. Adoro essas coisas assim, tipo... Sei que esse assunto de tamanho é documento, sempre é discutido. E como homem, eu diria que os homens é quem mais se preocupa com isso. Não é difícil encontrar algum que tenha satisfação com o seu. Bom, se apenas o tamanho fosse resolver tudo. Eu já tive essas noias, mas sei que isso está na cabeça de cima e não na de baixo. Tanto que se os homens soubessem o poder que tem uma língua bem usada em sua parceira ou parceiro, nunca mais se importariam com isso. O ponto sempre vai ser a maneira como ele é usado. Dito isso... Tenho uma questão a vocês. Jogou a bola de volta pra gente. Eu tenho a consciência que o tamanho não importa. Contudo, tenho a percepção de que, dependendo da posição na hora da transa, o tamanho pode ter ou não mais efeito. Inclusive, perguntei isso pra minha esposa. Ela me disse que não tem nada a ver com o tamanho, mas sim com a posição que transamos. Ela goza com mais facilidade quando estou por cima. E pra vocês, dependendo da posição, o tamanho pode importar? Ou ter mais efeito? Um beijo do Rafael às pilotas e minha gostosa esposa. Sim! Sim! A minha resposta é sim! Com certeza! Rafael é maravilhoso, que ele sempre manda recado para a esposa dele. E a gente ama ouvintes que ouvem de casalzinho esse programa. Então, um beijo. Sim. Já fica aí a observação. Grande casal. Um beijo, Rafa. Você sempre manda histórias e tours e questões aí muito intrigantes. Aí a galera ficou... empolvorosa. Gente, posição é muito importante. Sim. Ó, eu e o Matheus, a gente tava falando sobre isso no Instagram esses dias. Foi, Matheus? Sobre as dicas. Eu vou deixar pra você, então. Você me deu a aula lá, e aí fica à vontade. Então, vamos lá. Tem várias coisas nisso, né? Tipo, posição é aí que tá. Tamanho importa nesse momento, assim, pra você saber como usar. Porque, por exemplo, eu vou falar duas coisas aqui. Essa questão da posição, respondendo a pergunta que ele mandou, é muito importante. Porque, por exemplo, quando a posição que gerou discussão no Instagram, ou a cavalo advogada invertida, são variações. Boleta paraguaia, é. É um tipo de posição, é um tipo de posição que não é muito gostoso de fazer com quem tem um pau pequeno ou mediano, porque escapa. E aí, uma vez que escapa, beleza, é normal, você introduz novamente e continua, mas continua escapando. É uma escapa corrente. E você vai perdendo um pouco de tesão, então é uma opção muito boa. Mas, por exemplo, de 4 para pessoa que é mediana ou pequena, às vezes é muito mais confortável, pode ser muito mais prazeroso, a pessoa consegue colocar mais força, enfim. Então, é muito importante pensar no tamanho na hora de pensar nas posições que você vai sentir mais prazer e que você vai dar mais prazer. E também, nessa questão das posições, toda posição você sempre encaixe em que você ganha alguns centímetros penetráveis. Então, por exemplo, de 4. De 4, quando você tem um pau mediano ou pequeno, em vez de você só ficar de joelho atrás da pessoa, metendo, levanta, experimenta levantar uma perna e a outra você continua com ela flexionada, a outra você levanta, você vai ganhar alguns centímetros penetráveis, sabe? Você vai um pouco mais fundo, a pessoa vai sentir que você tá indo mais fundo. Se você já for grandinho, toma cuidado na hora de fazer isso, que você pode ir fundo demais. Mas assim, toda posição sempre tem encaixe, que é melhor, assim, sabe? Então, tipo, é muito importante. Nossa, depois dessa dica aqui, tutorial, fiz várias anotações, viu? Adorei. Eu já entrei aqui no modo EAD, gente, várias aqui também anotações. Isso tudo que o Matheus falou entra de novo na questão do que a gente estava falando anteriormente, do conhecimento, né? De você conhecer, de ter esses pequenos macetes. Que seria você conhecer o seu corpo e o limite do outro, para você ir experimentando variações, incluindo nessa situação de posições. Exatamente. É importante conhecer esse tipo de coisa também. É que tem posições também que a gente que tá sendo, o pessoal que tá sendo penetrado consegue controlar melhor, né? Até onde vai. Então, por exemplo, às vezes ficar por cima, ou ao contrário, de 4 não tem muito. De 4 realmente é uma posição que quem penetra tem maior controle disso, né? Então, ficar de olho nessas questões. É, e acho que mais uma vez a pessoa toma cuidado, né, com um parceiro, porque já tive experiências, por exemplo, de ser um cara bem avantajado e ele querer em determinadas posições que vai muito fundo, que aí sentia na minha garganta e aí não dá, gente, aí machuca, aí você vai ter que ir num outro ritmo, você não vai poder colocar até o talo, tem toda uma questão de você respeitar o corpo do outro, né? Assim como também, aí eu acho que é uma das partes mais gostosas do sexo, né? De mesmo que não seja alguém que você está em um relacionamento afetivo, num namoro, num casamento, mas que você vai sentindo o corpo do outro e vão entrando num acordo, assim. Então, eu já tive um relacionamento que o cara tinha um pau, digamos, de médio para pequeno, e aos poucos a gente foi descobrindo junto, assim, as posições que encaixava mais gostoso, que ambos sentiam mais prazer, e não apenas numa questão de ir mais fundo, mas, e aí eu acho que isso é interessante mencionar, mas de apertar os botõezinhos certos, entende? De chegar naquele lugarzinho que a gente faz, ai, pai, para! Ou continue, né? Não para, não. Exatamente, não para! Sim, sempre vai ter um lugar assim. É isso. Como o Rafa disse aqui, ele conversou com a esposa dele, perguntou pra ela como ela preferia, né? E ela tem mais facilidade quando ele está por cima. Aí já significa bastante. Então, você conversar com a pessoa. E, gente, é isso. Não é pra conversar só com a pessoa. Só se ela for seu esposo, seu cônjuge, né? Se ela for seu namorado. Não, converse com a pessoa que você tá transando pela primeira vez, um pouquinho. Tem uma troca. Não precisa ser tudo assim, nossa, não tem que falar nada, tem que ficar muito sério e tal. Não, vai perguntando, vai vendo, né? Sem falar que aquilo que a gente já falou em outro programa antes, né? Tem que observar como que a pessoa está gemendo, né? Sempre. É importante. A percepção importante aí nos ouvidinhos. Mantenham-se atentos. A Ju uma vez falou uma coisa no podcast que eu concordo e eu levei pra minha vida, assim. É o meu lema. Sexo, gente, é diálogo. É outro tipo de diálogo, mas é diálogo. Exatamente. Sim, com certeza. Ai, acho que me senti muito influencer agora. E aí fica a dica, o apelo, o pedido, a reza para os homens. Gemam, por favor. Por favor, aqui a pessoa que faz cover de gemidão do Zap. Solta solta essa franga que tá dentro de você e geme, gente, que é muito bom. Sim. Eu vi um tweet hoje que eu levei pra minha vida, que alguém tava falando que tava transando com uma garota, e aí a pessoa falou assim, ela gemeu tão alto que eu pensei que era a cachorra da vizinha brigando com o gato. Esse é o objetivo, entendeu? meta. A meta é gerar esse comentário. Exatamente. A meta é a portaria ligar aqui perguntando se tá tudo bem, né? Isso. Será que os vizinhos ficaram perguntando isso pra eles mesmos naquele dia? Ai, gente, meu Deus. Olha, é bem capaz. Meta atingida. Exato, você perguntou é porque tá fazendo certo, gente. Exatamente. Bom, gente, muito obrigada, viu, Rafa, pela sua intervenção, como sempre, traz aí uns debates muito legais. Um beijo, meu querido, mande sempre. Bora pra próxima? Vamos. Bom, e essa história, essa que vai começar agora, a gente recebeu via Instagram do nosso queridíssimo marinheiro Popeye. E ele conta o seguinte. Aqui segue a modesta opinião do marinheiro Popeye sobre o tema do tamanho é documento. Eu poderia ser simplista e dizer que tamanho não é documento, mas acho que não é tão simples assim. Acho que, como humanos, existem muitas sensações das quais gostamos e das quais ansiamos, mesmo sem saber se vamos gostar. Eu sou homem, cis e hétero, e com um pênis bem comum. Só tive relacionamentos sexuais com mulher. Nas minhas primeiras experiências, inclusive, eu tinha bastante vergonha do meu corpo, pois eu era um jovem mancebo que só sabia de sexo pelo que tinha visto em revistas e filmes pornôs. Então, por comparação, achava que meu pênis era pequeno. Quando tive minhas primeiras experiências, percebi que não era. E conforme fui tendo experiências com mais mulheres, percebi que algumas gostavam de sexo com penetração mais profunda, outras menos. Então, variando as posições, eu consegui até que me adequar. Porque, né, se a guria tá disposta a transar comigo, o mínimo que eu tenho que fazer é ter boa vontade de agradar ela. Vocês não estão vendo, mas eu estou, tipo, batendo palmas aqui agora. Meu primeiro problema real com o tamanho do meu pênis foi com uma namorada que não estava completamente satisfeita com a bitola do tido cuxo. Queria a sensação de um pau mais grosso, que, por algum tempo, eu achei que não conseguiria. Procurei, pesquisei e, sem muita demora, encontrei uma capa peniana de silicone que se veste como uma camisinha e dá uma boa aumentada na largura do bilau. Vez ou outra, quando ela queria uma sensação diferente, eu colocava a capa e brincávamos assim. Também existem capas que aumentam um pouco o comprimento do pênis, mas dessas eu nunca usei. Além da capa, existem uma gama de brinquedos eróticos que podem ajudar. Sexo tem que ser gostoso para todos os participantes. Então, usem todas as armas à disposição para gozarem muito. Eu e minha parceira sempre temos em mãos alguns dildos, vibradores, mordaças, cordas, lubrificantes, plugs. Sempre que queremos uma sensação diferente, vamos na gaveta de brinquedos e fazemos a festa. Ai, gente, marinheiro Popeye é incrível, né? Fala sério, a pessoa... Calma pra não fazer barulho no microfone, porque olha... Sensatíssimo, né? Nossa, ele é... Beijão nele, olha. Beijo grego nesse homem, que é um homem muito sensato, muito incrível. Que eu amei. Primeiro que tudo é isso, né, galera? Eu acho que o meu primeiro comentário nesse aspecto é a questão dele ter falado que o que ele conhecia de sexo era essa coisa da revista e do filme pornô. Gente, filme pornô, a gente fala aqui direto várias vezes. Pornografia é uma coisa muito nociva nesse aspecto. E não é, de novo, porque a gente é moralista, porque a gente isso ou aquilo. É porque a gente sabe o quão desgraça a cabeça das pessoas isso, sabe? E olha aí, a pessoa achava que tinha um pau pequenininho e tal. E aquela performance toda ali, ela marca na nossa cabeça uma imagem que a gente tem de sexo que às vezes é distorcida. Então, já tem essa questão aí que eu acho importante. Eu comparo mais ou menos com o que a gente passa com o Instagram. A gente vê todo mundo muito feliz e contente lá no Instagram, mas no fundo, a gente sabe que nem aquela pessoa que tá ali naquela foto é daquele jeito, entendeu? Mas ainda assim, a gente fica deprimido querendo ser aquela pessoa. Enquanto nem ela mesma é daquele jeito. Então, a gente cria aquela... Quer bater aquela meta. Mas ninguém consegue bater aquela meta, porque é tudo muito fabricado. Então, realmente, a cabeça da pessoa fica meio desgraçada, né? Depois de um consumo grande. E a pessoa fica meio que na paranoia de tentar atingir uma coisa que é impossível. Uhum. Demais. É, isso é uma questão, né? Eu achei bem, bem bacana que ele trouxe, inclusive, essa questão que eu acho que eu e a Pri, a gente tava conversando, inclusive, falando sobre isso, né? Pra aumentar um pouquinho o tamanho. E aí a Pri tinha até falado que ela ia trazer essa dica também. E aí o marinheiro Popeye trouxe aí, né? Da capa peniana. A capa peniana, ela pode ser uma ótima alternativa se as duas pessoas, se as pessoas envolvidas, não necessariamente duas também, né? Mas se as pessoas envolvidas quiserem aí aumentar a grossura ou o comprimento. Mas eu acho sempre muito válido questionar, tipo, por que que você tá querendo uma capa peniana? Eu e meu namorado, inclusive, Momor, beijos, tamo aqui, ó, vou expor um pouquinho mais a gente, mas tamo aí. Beijo, Momor. Mas a gente tá nessa fase de comprar brinquedos pra gente, né? E aí a gente tá explorando muito, tipo, várias coisas e tal. E aí ele tinha falado sobre comprar uma capa peniana. E eu falei, ah, eu acho legal, né? Porque capa texturizada pode ser interessante, tanto pra mim quanto pra você e tal. Aí ele falou, mas eu queria uma que tivesse mais uns 2 centímetros de comprimento. Aí eu, calma, você vai enfiar isso em quem? Porque em mim, não vai caber. Justamente porque... E aí eu perguntei pra ele, por que, que você quer mais 2 centímetros? E ele achava que talvez ele ia sentir mais prazer ou me proporcionar mais prazer com mais 2 centímetros. E, meu, pra mim não precisa, sabe? Tipo, pra mim realmente não precisa. Então, assim, se for pela textura, pela grossura, pode ser interessante. Mas é muito importante você pensar também sobre a pessoa que vai ser penetrada, né? E aqui eu acho que foi exatamente esse o caso. Ele tava pensando justamente na mina que ele tava, né? E sensatíssimo, arrasou aí na dica, inclusive. Exatamente, muito importante. E essas capas são super legais, tem texturas variadas, então acaba abordando não só a questão da grossura ou do tamanho, né? Caso as duas pessoas queiram aumentar, né? A situação, ou mais de duas pessoas, né? Como o Matheus comentou. Mas as texturas diferenciadas também é bem legal. É um item bem interessante. Então, mas realmente a gente tem que. Sim, mas realmente a gente tem que voltar nesse local dentro da nossa cabeça e se perguntar por que você quer aumentar. Porque é complicado também. O Marinheiro Papai, aí na história que ele tá contando, né, a história dele, ele é uma pessoa tão sensata que ele já entendeu, olha, eu não vou poder aumentar o meu tamanho, certo? Então, vou buscar alternativas. Eu acho que esse é o caminho mais tranquilo que a pessoa tem que seguir, porque geralmente a pessoa só se frustra, né? Tipo, eu sou pequeno e, que triste, vou ficar... Tipo assim, não vou querer ficar com ninguém, eu não vou querer mostrar. A pessoa assim, se fecha, né? E quando você tem essas opções de brinquedos e tal, acaba abrindo um mundo novo, né? Pra todo mundo que tá envolvido naquela relação. Exatamente, Pri. Até é bom falar que ele procurou alternativas, digamos assim, saudáveis, né? Porque quando você pesquisa na internet, você encontra muita bobalheira em relação a esse tipo de assunto. Então, foi legal ele ter feito essa pesquisa e ter encontrado esse tipo de produto e ter pesquisado, sabe? Tipo, ter se informado, não ter ido direto na primeira coisa que encontrou, porque, gente, né? Não dá pra mais. Aumente 10 centímetros do seu pênis em 30 dias. Pelo amor de Deus. Você não vai arrumar nada, só vírus no teu computador. Cuidado. Exatamente. A cavalgada vai ser a do cavalo de Troia. Tipo isso. Eu queria fazer 2 comentários sobre... O quê? Travei com o cavalinho de Troia. Mata o cavalinho. Esse cavalinho, Cristiane. Eu queria fazer, então, voltando. Queria fazer 2 comentários. Eu acho que, além da capa peniana, tem algumas camisinhas também, gente, que são texturizadas. Então, para quem quiser novas texturinhas, coisinhas assim, tem algumas camisinhas também que eu já provei e recomendo. Outro comentário, na verdade, é um pouco problematização, mas que eu acho que vai ser pertinente. Tem a ver com esse consumo da pornografia, e porque no final ele fala que ele e a parceira utilizam de cordas, de vendas e coisas do tipo. E eu acho que é muito legal quando os dois querem, mas eu acho que é algo muito comum de acontecer em filmes pornô, alguma coisa no sentido de BDSM. E nem todas as pessoas gostam, então eu acho que é sempre uma coisa que, mais uma vez, como diria a nossa grande filósofa contemporânea Juliana Zanesi, tem que ter diálogo. Tem que conversar, você não simplesmente sai metendo tapão, simplesmente sai querendo pegar a cinta e bater em alguém, porque essas coisas têm que ser combinadas, não apenas sobre o tamanho, mas também sobre o que você vai fazer com o corpo da outra pessoa, como, de que forma, a pessoa realmente curte isso, não simplesmente imaginar que todo mundo gosta de sentir dor na cama, só porque é isso que quase todos os pornôs mostram, não é mesmo? Importante observação. Sensatíssima, né, Amore? É isso. Brinquem, usem brinquedinhos, comprem da Priscila. Inclusive, a Priscila já voltou ativa, né, Pri? Comprem na minha loja, gente, @queen.org.ae. Vão lá e conversem comigo que eu vou te dar dica boa. Por favor, comprem da Priscila. E, gente, é isso. Obrigada aí, Marinheiro Popai, pela sua contribuição. Você é sempre incrível. Um beijo, queridíssimo amigo. E essa história chegou pra gente via Forms, ou seja, é uma história anônima, e a pessoa que mandou conta o seguinte. Tamanho é documento? Ai, gente, definitivamente não. Meu primeiro namorado, que fiquei por 4 anos, tinha um pirocão. Tinha hora que era uma delícia. Mas, nossa, várias posições eram impossíveis de fazer porque doía muito. Depois tive um rolo com um menino que tinha uma piroquinha, mas, nossa, não conseguia nem pensar em me incomodar. O menino dava tanta atenção para os preliminares que às vezes nem penetração rolava. Eu amava isso. Agora tô namorando um que soube pegar o melhor dos dois. Tem a piroca do tamanho exato e dá super atenção às preliminares. Bom, esse é o meu pequeno comparativo com as minhas experiências em tamanhos diferentes. Super importante esse comentário aqui, porque, assim, entra de novo naquela questão lá da posição, né? De você conhecer qual posição você pode fazer de acordo com o calibre do seu armamento, né? Exatamente. Claro, importante. O anônima deu muita sorte, porque ela conseguiu encontrar a maravilhosa pessoa, o maravilhoso boy Hannah Montana, né, gente? Que tem o melhor dos dois mundos. E com certeza, nossa, demais. É. Ela conseguiu aqui criar aqui uma narrativa, que já temos um como fala assim, essa anônima já tem um multiverso aí pra dentro do planeta Vênus, sim, né? Porque... Pois é. Só nessa história curtinha, ela passou por três experiências, três relacionamentos, e totalmente diferentes. Então, pessoas com tamanhos diferentes e com experiências diferentes, fora do que é só a penetração, né? Então, faz realmente... o multiverso dela. Isso. Ela faz. Então, é super interessante essas observações todas, né? De que... me passou uma ideia de que nem tudo é muito engessado. Tipo, não existe uma regra. A pessoa pode... ter o tamanho avantajado e saber ou não usar, assim como ela pode ter um tamanho menor e saber fazer outras coisas ou não também. Então, são milhares de variáveis aí. A vida é mais gostosa quando tem mais variáveis, né, gente? Vamos ser honestos. Sim. Verdade. Então é isso, gente. Essa história foi maravilhosa. Esse relato foi maravilhoso. Muito obrigada, pessoa anônima, que enviou pra gente. Trouxe umas questões importantes aqui que a gente tem que falar algumas coisas e quem não quiser ouvir, problema. Mas que a gente vai falar, a gente vai falar. Deita na BR, se não quiser ouvir. É isso. Vamos pra próxima. Bora lá, galera. Essa história é uma história anônima em que a gente recebeu também via Forms. Forms, assim, pegando fogo, várias histórias. Vamos lá. Uhum. Oi, conheci o cast recentemente e estou curtindo muito. KKKKK. Quero maratonar. Já maratone a temporada inteira. Aproveita para chegar quentinha ou quentinho, não sabemos ainda, para a próxima. Ah, é quentinho. Uhum. Bom, eu sou um menino gay e acho que o tamanho do pau é importante sim. KKKKKK. Eu acho que se o moço for penetrar com um pau muito pequeno, não vai dar prazer, porque talvez não entre o suficiente. Vai só dar umas cutucadas nas pregas. Mas talvez grossura seja mais complexo que isso. Tipo, se o pau for muito grossão, impossível. Já tive experiência também com reza braba. O moço tinha uma tora e o meu pobre fiofó não pôde aguentar nem treinado. Ai, meu Deus! Mas se for muito fino, também não sentirei nada. Quebra tudo, né? É isso, amigas. Beijos e abraços apertadinhos. E aí, gente, além do tamanho, a grossura também importa. Tá ficando muito difícil. Então, agora complicou um pouco. Sabe o que me veio na cabeça? Muito parâmetro. Então... me veio na cabeça agora, ouvindo essa história, foi uma resposta que deram lá no Instagram, nas nossas brincadeiras lá, que é o seguinte, tamanho pode importar ou não, depende de onde ele vai entrar. Então, assim, ele já deixou claro aí que pra ele, ser grande, tipo, em comprimento, seria confortável, seria bom, porém não tão grosso. Enquanto pra gente que tem xoxota, acredito que a maioria das meninas prefiram mais grossinho do que muito, muito grandão, por conta dessa questão dos três primeiros centímetros ali, que são os mais sensíveis. Então, mais uma vez, fica aí aquela resposta do depende, né? Tipo, importa ou não, depende do que de onde ele vai entrar. Depende também, porque eu, por exemplo, sendo passivo, eu prefiro um cara que seja um pouco mais grossinho do que muito comprido. E assim, eu sou bastante apertadinho, gente. E eu realmente prefiro que as coisas tenham um pouco mais de atrito, eu prefiro que as coisas fiquem meio apertadas, mas eu prefiro um pouco mais grossinho, também não muito, porque aí é um pouco difícil, mas eu prefiro também um pouco mais grossinho do que comprido. E assim, tem uma... mas eu discordo do que ele falou, tipo, ai, se for pequeno, vai ficar só ali cutucando nas pregas. Porque, assim, eu até hoje só tive... Só três pessoas me fizeram gozar sem a mão, sendo passivo. E uma dessas pessoas, um desses três caras que me fez gozar sem a mão, ele era um... um cara que tinha 10 centímetros de pau. E, gente, literalmente, os 10 centímetros era exatamente perfeito, que ficou exatamente na minha próstata. Ele pegou numa posição que foi diretamente lá, e assim, e foi, só foi. Eu só fui junto e foi maravilhoso, entendeu? Então, aconteceu naturalmente, igual o pagode. Exatamente, quando eu vi, já tava tudo pelado, já tinha ido pra tudo quanto é lado, já tinha feito uma lambança. E assim, 10 centímetros, sabe? 10 centímetros é um pau pequeno. Principalmente pensando na média do brasileiro, né? Que tá lá em torno dos 15 centímetros. Mas o moço soube usar muito bem, sabe? Então, eu discordo de que, se for muito pequeno a gente não sente. Depende. Depende muito. Inclusive, eu também super assino embaixo demais. Assino embaixo, assino de novo, assino mais uma vez embaixo do que o Matheus falou. Porque também, como passivo, eu também tive essa mesma experiência com um cara que tinha 12 centímetros. Inclusive, se você estiver ouvindo isso, por favor, me ligue. Vamos ter um remember quando passar essa quarentena, pelo amor de Deus. E realmente, gente, tipo, coisa que eu acho que se o cara tivesse mais, ou se ele também não soubesse, tipo, manusear, ou sabe, a posição correta, ia ser um completo fiasco, sabe? Tipo, talvez ia parar em uma história aí de um podcast do Planeta Vênus sobre mico na cama, sobre outras coisas assim. É, e eu queria só endossar o depende, porque eu me sinto muito mais confortável, eu posso dizer de uma maneira bem engraçadinha, extraindo um pré-sal do que apagando um incêndio com um extintor bem grosso. Então, eu acho que depende muito de tudo, assim. Eu acho que, por mais que use lubrificante, determinadas coisas, acho que existem alguns limites orgânicos também. Então, depois eu conto uma história pra vocês sobre isso. Mas, do que te dá prazer. Então, entender o que te dá prazer e tentar encontrar isso. Não apenas num sentido sexual, até porque o que a gente falou tá no diálogo, um relacionamento não se baseia só nisso. Mas, entender também como é o seu jeitinho. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que, pessoal, que... Nossa, gente, eu tô muito emocionada com o episódio de hoje, sério. Só gente bonita falando coisas bonitas e perfeitas, sério. E é engraçado, porque eu acho que, assim, né, o meu comentário sobre esse caos aqui do menino, querido ouvinte, maratone podcast, depois conta pra gente. É que é legal, porque a gente tá vendo, né, a gente tá aqui contando algumas tours, e cada um tem uma experiência um pouco diferente, né? Algumas coisas se repetem, algumas coisas, elas são mais frequentes, semelhantes, e outras são bem diversas, né? Então, uma história a pessoa diz que não importa muito, na outra história a pessoa diz isso e aquilo, e eu acho que essa foi uma que veio trazer aí talvez uma discrepância legal, né? E é isso, ele também disse, né? Essa coisa do equilíbrio é tudo. Então... Eu acho que essa história foi a que decretou o depende. Uhum. Pra todo mundo. Com certeza. Porque não. Já dizia a Clarice Lispector, ou Einstein, que tudo é relativo, não sei quem foi que falou. Se não foi nenhum dos dois, fui eu agora. Mas é relativo, gente. Não tem um rótulo. Isso. Eu acho que foi a Valesca Popozuda. Também acho. Tá mais a cara dela, assim, esse ensinamento. De musa. Eu concordo. É a cara da Valesca. Bom, obrigada, Anônimo, por ter mandado essa tour via Forms. Gente, o Forms hoje realmente foi como a patroa disse, tá pegando fogo. Um beijo, mande mais vezes, viu? Agora a gente vai entrar aí no nosso iatinho, mas mande suas tours com seus paus pequenos e com os paus grandes que a gente vai querer saber. Um beijo. Só não digita com o pau, pode ser que fica difícil de ler depois, né, gente? É verdade. Olá, bebidas! Tudo bem? Então, eu acho que eu tenho uma buceta muito grande. Desculpa, foi brusco. Mas é que isso me incomoda muito tempo. Na verdade, não é bem a buceta. É o tal do monte de Vênus. E os lábios. Então, a parte mais externa, né? Sei que é foda se comparar. Mas vejo as meninas secas e retinhas ali. Nem sempre porque são magrelas. Sem muita protuberância. E a minha é enorme. E eu sou super magra. Parece que destoa. Tenho receio, até se isso dificulte meus orgasmos. Queria usar aqueles biquínis fininhos. Mas a Laricinha fica escapando. KKKK. Enfim, meninas, obrigado pelo cast. Vocês são 10, já com saudades. Me identifiquei 100%. É. Ai, gente. Acho que já valeu de mandar essa história só por ouvir o comentário da Ju e da Pri pela questão da identificação, sabe? Porque não existem casos isolados nessa história, gente. Tem. São chachotas reais. Uhum. É, gente, ainda mais que eu acho que é isso de ver nas quando a gente vai, sei lá, às vezes comprar uma lingerie, comprar um biquíni, aí a moça que tá lá vestindo assim, ou o manequim, ou a moça da foto, não tem nada ali. E aí o biquíni fica de um jeito, você bota na sua, fica diferente. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Já imagina que você vai ter que comprar umas três peças daquela e costurar uma na outra, e aí, ok, talvez fique bom. Já fica logo pensando na como é que fala? Na adaptação. Porque tá complicado hoje em dia a situação da gente que é mais acolchoada. Isso, é uma coisa que até ela disse, que ela é super magra e ela sente que destoa. Sim. Primeiro, assim, né? Primeiro, amada. É, isso não dificulta seus orgasmos, tá? Acho que sim. Se você é um ginecologista e ele não falou nada sobre essa questão, ele ou ela, amada, não vai fisicamente assim te impedir. Talvez isso crie uma noia, né? Uma paranoia na sua cabeça, uma neurose. Mas, e daí que pode dificultar, mas fica tranquila, não é assim. O seu corpo é o seu corpinho perfeito, perfeito aos olhos do pai, alguém igual a você não veja mais, né? Então... Exatamente. Talvez não tenha uma coisa física que te impeça, porém algo na sua mente, porque se você não estiver à vontade com o seu corpo, se você estiver muito incomodada, talvez isso crie algum bloqueio para você chegar até lá. Então realmente é uma questão que você tem que dar atenção na situação de você aceitar que você é assim mesmo e que não tem problema nenhum nisso, que você também é bonita, não só as retinhas, né? Então talvez isso tenha que ser trabalhado, mas de forma física eu acho que nada vai te impedir de chegar lá. Uhum. O que eu acho que é legal dessa história é porque ela traz um ponto que até agora a gente não estava discutindo, porque até agora a gente falou de tamanho de pau, mas a gente não estava falando de tamanho de buceta, ou de profundidade, ou de largura de buceta, e sobre o grande, magnânimo, gigantesco mito de que a buceta vai ser apertada, justa e minúscula, em que um palito vai fazer diferença para o resto da vida. Isso é uma discussão importantíssima, tem que ser falado aqui. Sobretudo no caso de mulheres que já tiveram bebês, eu conheço muitas amigas minhas que elas ficaram extremamente encanadas com o que aconteceria depois, porque, né, no puerpério fica um pouquinho às vezes mais larguinha e elas tinham medo que ficasse assim para sempre e tinham medo do quanto isso poderia influenciar no prazer delas e no prazer dos parceiros delas. Então, questão problemática. Problemática até demais. Demais. É, existe um mito aí de que se, tipo assim, se a mulher dar muitas vezes, né, utilizar a xoxota muitas vezes, ela vai ficar grande. E a gente sabe, hoje em dia, a ciência prova que, né, isso não existe, né, não tem nada comprovado. Mas não existe, né? Exatamente. Existe, sim, a situação de quando quando o assoalho pélvico, ele não é tão estimulado ou não é tão exercitado, às vezes, sim, fica um pouco flácido. E aí existem mulheres que são mais propensas a isso, que recorrem à fisioterapia pélvica. São alguns exercícios que podem ser feitos. Mas é um tipo de problema que não tem nada a ver com o quanto ela transa. Então tem que acabar com esse mito de que, né, a mulher que transa muito acaba ficando larga, isso não existe. E quando acontece que é a situação de que não tem nada relacionado ao sexo, e ainda assim existe uma forma de reverter. Então, fiquem tranquilas. Gente, isso é muito papo de rapaz, né? Tipo, de homem hétero, cis, topzeira, que pensa que o pau dele é, nossa, a coisa maior que existe e que ele vai deixar uma marca eterna na vida da pessoa. Tipo, filho, desculpa, mas não é assim que o corpo funciona, sabe? Existe um negócio que chama elasticidade, sabe? Não, o canal é projetado para passar um bebezão. As crianças ficam nascendo tudo aí grandona, cabeçuda. E tipo, depois volta normal. O que a santíssima rola do cara vai fazer um estrago ali? Não vai. É, muita pretensão. Exato. É, eu ia fazer um questionamento, voltando para a história, que é justamente assim, ela fala que ela acha que tem uma buceta muito grande. E eu ia perguntar assim, qual que é o parâmetro, né? Porque é uma menina, tudo bem, talvez ela tenha uma vida sexual bastante ativa, e ela pode ter comparado com pessoas que ela ficou, mas ainda assim, né, tipo, é a mesma coisa em relação ao tamanho de pau, tem pau de todos os tamanhos, e buceta também. Eu já fiquei com garotas que tinham lábios maiores, ou alguns lábios um pouco menores, enfim, e é muito variado também, gente, e eu acho que isso depende de você conhecer seu corpo, da outra pessoa também querer explorar e conhecer o seu corpo. Eu acho que isso é mais importante pro prazer do que o tamanho da sua buceta, ou enfim. Mas essa é uma insegurança que eu realmente acho importante, assim, da onde vem essa sua insegurança? Qual que é o parâmetro? Com quem que você tá comparando? Porque os caras, muitas vezes, têm um estímulo muito grande de consumo de pornografia. E é por isso que eles comparam com o dos atores pornôs, que no geral só tem tamanho e mais nada. E para as mulheres, tem muitas mulheres também que acabam comparando, né, com pornografia. Mas eu acho que é importante você fazer essa pergunta, esse questionamento para você. Qual que tá sendo o seu parâmetro? Com quem que você tá comparando? Talvez não seja nada tão grande assim, sabe? E tá tudo bem. É igual a Ju falou, se você foi no ginecologista e ele não falou nada, então assim, é um tamanho normal e tá tudo bem, sabe? Sim, com certeza. Eu acho assim que existe essa influência muito da mídia, assim como ela mesmo citou a situação dos biquínis. Você abre rede social, vem outdoor, vem loja, as fotos dos modelos são tudo está chatinha, gente. Uhum. Não tem representação do capozão de forma natural. É difícil. Agora há pouco tempo que a Gabi Amarantos postou uma foto aí que foi um bafafá danado. Não sei se vocês viram. Nossa. Que ela botou o capô pra jogo. Numa foto de biquíni, naturalizou total, maravilhosa. Mas isso não é uma coisa normal ainda, sabe? De se observar. É, a pessoa fica tímido. Sim, aí a gente fica assim, eu não estou me vendo em outros lugares, então talvez eu não seja o parâmetro, entre aspas, normal. Acho que tem muita influência disso também. E é justamente por isso que eu pontuo, de novo, a importância da Anônima ter enviado essa história. Porque justamente, gente, identificação, entendeu? Sim, tem pessoas passam pelas mesmas noias que você, entendeu? Então, se você pode verbalizar isso, você pode vocalizar isso, faça de alguma forma, sabe? Porque isso pode ajudar alguma pessoa que tá ouvindo a gente a pensar, putz, realmente, isso é uma noia da minha cabeça. Ou, realmente, não tá, né? Tipo, como eu queria que... Como eu tava imaginando que fosse, né? Isso é uma coisa normal. Eu posso resolver como a Pri, né? A Ju falou, né? Tipo, tem várias formas de... Posso resolver no ginecologista, tem a fisioterapia. Então, assim, gente, quanto mais a gente fala sobre o assunto, menos tabu ele se torna, né? Exatamente. Que é a nossa intenção aqui desse programa desde o início. É exatamente isso. Gerar esse tipo de discussão e fazer com que as pessoas se identifiquem com questões das outras e normalizem isso, né? Sem tabu, sem vergonha, se sentia e amparado, abraçado. Estamos todos juntos. E acho que para além dessas modificações que são possíveis, de novo, essa questão assim de aceitar que algumas coisas, elas são lindas como são, entende? Então, lábios assimétricos, lábios muito grandes, monte de Vênus mais cheinho, mesmo uma buceta mais larga, entende? Uma buceta mais larga não necessariamente, uma buceta mais funda, não necessariamente vai implicar no seu prazer. Se implica no seu prazer, se você sente que é por isso que isso está acontecendo, aí é legal, assim, você procurar um físio, conversar com o seu GO, aderir ao pompoarismo, enfim, são muitos os caminhos. Importante. Mas, ao contrário, se é só uma questão estética, eu acho que é sempre interessante a gente pensar, assim como no caso do pau, o porquê que isso está incomodando a gente. E é claro que a gente não se desconstrói do dia para a noite, mas tentar, aos pouquinhos, encanar menos com isso. Até porque quando a gente pensa, por exemplo, de onde surgiu, né, esse mito de que a mulher transar mais, ela ficaria larga, é um mito extremamente patriarcal, para que mulheres transassem menos, para que mulheres continuassem casando virgens, para que mulheres só tivessem um parceiro em sua vida toda. É, gente, por favor, né? Ninguém merece. Então, e ainda levando tudo isso em conta, isso que o Edu disse sobre identificação, curiosamente a gente recebeu uma segunda história com a mesma questão, né, Pri? Sim, sim. Ela chegou pra gente via Google Forms também. E a pessoa fala assim: eu acho que a minha laricinha é muito grande, meninos. Tenho vergonha de transar com luz por medo do cara achar ela feia. Porque eu acho. Sei lá, até me incomoda um pouco com o oral. Nunca me disseram nada, mas sempre que vemos as meninas por aí de biquíni, é tudo magrinho. Parece que não tem nada. Enfim, de pau acho que depende, mas a minha chana eu fico bolada. A mesma questão, né? De ser uma questão de aceitação própria, né? De... Talvez seja só isso que esteja bloqueando ela. E ela mesmo falou assim, nunca ninguém falou nada. Então, sei lá, até o ginecologista não falou nada. Então, também. Nem as outras pessoas foram lá, né? Nem as outras pessoas foram lá nas carnes dela também não falaram nada. Então, né? Eu acho que é mais uma questão. Gente, não deixe isso estragar o seu oral. Aproveitando que a Pri falou de carnes, tem gente que gosta, inclusive. Exatamente. Rola mesmo isso aí, hein, gente. Então, é isso. É uma questão de bloqueio. São coisas que a gente mesmo acaba se segurando, se bloqueando de fazer. Então, assim, se você não está satisfeita com o que está ali, se você está nervosa e tal, o seu nervosismo vai te impedir de chegar ao orgasmo, entendeu? Se você não está relaxado o suficiente, talvez isso seja um problema. Não é um problema físico, né? Não é porque você tem um órgão diferente do que a gente está acostumado a ver aí dentro de um padrão. Não é por isso. É porque como você não se aceita, você acaba se bloqueando. É verdade. Essa coisa que fica na nossa cabeça, a gente fica pensando. E, gente, é muito difícil fugir disso. Eu digo, tem nem... Não é assim como se a gente estivesse aqui falando, nós que estamos aqui hoje nessa nave incrível, que a gente não tem as nossas inseguranças e tal. A gente tá aqui falando, mas a gente também pensa assim, nossa, putz, tem essa pinta nas minhas costas que eu odeio, sim, cara. Né? Tipo, uma coisa bem específica, assim, nossa, porque o formato do meu mamilo, ai, porque uma coisa... Sempre tem uma coisinha que a gente pensa. Então, tranquila. O seu oral ali vai ser muito melhor aproveitado se você relaxar, não se importar com isso. Porque, com certeza, o seu shot deve ser muito bonito assim. Inclusive, cara ouvinte, eu gostaria de recomendar uma página do Instagram que tem tudo a ver com várias coisas que a gente conversou aqui hoje. Sobretudo em relação a bucetas. A página se chama The Vulva Gallery. D.vulva.gallery, de galeria, né? E... nessa página vocês vão encontrar ilustrações belíssimas de diversos tipos, de várias cores, tamanhos, formas, montes, lábios, pintas, pelos e todas as coisas possíveis e imagináveis. Eu tenho certeza que você vai se sentir representada lá. Você vai ver uma xota e pensar, ah, parece minha xota, que maravilhosa. E todas elas são lindas, todas elas gozam, todas elas podem também dar prazer. Nossa, maravilhoso, sim. Essa página é incrível. Lá no Instagram a gente sempre compartilha dessa página, né, Pri? Sim. Que ela é muito incrível, realmente. Obrigada, Cris, pela indicação, ter lembrado. Sim, vamos normalizar as xoxotas reais. Exato. De novo, você viu, né, essa questão, eu achei curioso que foi de novo a questão do biquíni, né? Que os biquínis estão vindo fininhos mesmo, acho que é uma tendência que tá voltando aí. Porra, comprem de lojas que tenham, que levem em conta a mulher, a solidão da mulher com um capô de fusca, né? Vamos dar a força pra essa galera que pensa na gente. Exato. A gente tem mais uma história aí, agora da nossa já conhecida, a Sutter Baby Shark. Que ela enviou a história pelo Twitter, e ela começa assim. Ai, gente, não é bem um caos, mas a situação foi engraçada. Eu tava no trampo e recebi um nude do boy da época, e nunca tinha visto o coleguinha dele. Aí, eu abri a foto e soltei um puta que pariu, que enorme. Quem nunca, né, gente? Eu também já passei por uma situação dessa. Minhas colegas de trampo ficaram curiosas e queriam saber o que me impressionou. Aí eu expliquei que recebi um nude e tal. Aí, elas mais curiosas ainda, ficaram perguntando o tamanho, e a única coisa que eu pensei foi, é da grossura do desodorante Axe, mas do tamanho de um Rexona. Ou seja, era grande e grosso. Ninguém falou nada, então eu percebi que no mesmo segundo minha coordenadora entrou e tava atrás de mim e perguntou, o que é da grossura de um Axe e do tamanho de um Rexona? E as meninas não aguentaram e começaram a rir descontroladamente. Minha coordenadora perguntou, e eu roxa de vergonha. Aí eu tive que explicar. Ela riu e falou, não sei se falo parabéns ou boa sorte. Esse final sintetizou muito bem o que é encarar um Big Joe gigantão, né? Você fica assim, e agora? Tô feliz ou tô encrencada? Identifiquei. Nossa, eu achei assim a comparação do Axe e da Rexona junta. Foi maravilhosa, gente. Olha, a última comparação que foi bem intensa foi... Como que era, Ju? Era do tamanho da perna da Ju e da grossura de, sei lá, um rolo de papel higiênico e meio. Mas a parte de dentro, por favor. Não a parte de fora contando o papel. É do tamanho da perna da Ju, é tudo que eu tenho a dizer. E a Ju é coxuda, hein, gente? Ela não é magra não, hein? Tipo, fininha. Vocês não, entendem? É um colchão. Será que ela caiu? Juliana, estamos falando de tu aqui, tu não tá aqui nem aqui. Ah, ela tá com o microfone mutado, não sei se ela não, foi. Não, mas é porque eu tinha levantado aqui rapidinho, porque caiu na parada. Eu não tava ouvindo o que vocês estavam falando. Amiga! Tô louco. Não, eu ouvi até a parte assim da Cris falando que se identificava e depois falou da minha coxa, mas daí depois eu não ouvi mais, desculpe. Meu fone caiu. Eu falei que é do tamanho da sua perna. Ah, daquela vez o moço, né? Essa situação que rolou com o Sora Baby Shark aí aconteceu com a gente recentemente também. Cris recebeu um negócio aí e a gente ficou... Ela falou, amada! Tipo, deu um grito lá do quarto. E eu, meu Deus, agora eu vou ter que ver, né? Meu Deus. Aí eu fiquei, mostra isso aí, ó, mostra isso aí. Aí quando a gente viu, meu Deus. Ele tirou uma foto, gente, só pra vocês terem noção. Como é que foi, Cris? Foi um rolo de papel higiênico do lado, assim, né? Do pau. O rolinho é a partir de dentro. É. E é do tamanho de mais ou menos uns 2 rolinhos e a grossura de mais ou menos 1,5. Assim, gente. É tudo que eu tenho a dizer. É um extintor, gente. Nossa, respirei fundo aqui agora. Eu tenho uma história parecida, Cris. Eu te entendo nessa situação. Eu contei já pra Ju essa história, inclusive. E ela é muito rapidinha. Uma vez eu tava saindo com um boy e a gente não tinha trocado nudes nem nada. E a gente resolveu se pegar no banheiro da faculdade, gente. E aí, a hora que eu vi o menino abaixando... É, um clássico, banheiro da faculdade, incrível, né? A hora que eu vi o menino abaixando as calças, eu dei graças a Deus que ele queria ser passivo. Porque eu não ia dar conta. Porque era muito grande. E aí, depois a gente conversando, 24 centímetros. E era muito grosso. Era muito grosso. De verdade, assim, a minha mão não fechava. A mão dele não fechava. E a mão do menino era gigante. E eu fiquei, tipo, amado. Olha, sinceramente, assim, graças a Deus que não vai entrar em mim, porque não tem cabimento. Literalmente, não tem cabimento literalmente. Quem me dera, mas Deus me livre. É, essa história é parecida, porque a mão dele também não fechava, só que eu acho que era 28 ou 29. É uma régua, gente, assim. É, gente. É isso. Gente. É, não, é um pouco assustador, assim, às vezes, quando você dá conta com isso. Mas é porque isso, a questão toda que a gente vem falando aí ao longo do cast é que, gente, existem muitas formas de pau, muitos formatos. E de laricinhas também, né? E de xotas também. É, a gente acabou tendo mais causos aí envolvendo as grandes cabeças de baixo aí dos nossos queridos ouvintes. É, gente, equilíbrio, não neurem com essas coisas. Né, eu acho que isso é o mais importante. Sim, com certeza. Acho que é importante falar também para não entrar em neuras, no caso dos meninos, para curvaturas, não é mesmo? É só encaixar direitinho que dá tudo certo. Exatamente, isso é importante salientar também. Porque vai entrar, gente, fiquem tranquilos. Não tem. Se Deus fez, é porque entra. Exatamente. Se Deus fizer, é porque cabe. Exato. Tem que dar um jeitinho. Mas, gente, eu acho que a principal dica é parem de ver pornografia, porque a vida sexual de vocês é 100%. E parem de ficar comparando, sabe? Aprenda a usar o seu, entende seu corpo, e é isso. Nossa, gente, pode crer. Então, agora a gente... Obrigado, Sora Baby Shark. Pela sua tour. Você é incrível, mulher. Um beijo pra você. Bom, galera, essas foram as histórias de hoje. A gente espera real, assim, que vocês tenham curtido. Foi uma dinâmica diferente, né? Com os nossos convidados, queridos, amados, idolatrados, salve, salve. E bora fazer nossas considerações finais aqui antes da gente finalizar. Então, lancem a braba aí. Bom, primeiro eu queria agradecer essas meninas maravilhosas pelo convite, pela oportunidade de participar desse podcast mais do que perfeito, chuchuzinho, perfeito sem defeitos, maravilhoso. Maratone! Essa temporada maravilhosa, vamos aguardar com pipoquinha a próxima, porque a próxima tem novidade. E é isso, gente. Assim, reitero a fala do Matheus, não consumam pornografia, não é nenhum papo moralista, mas eu acho que é uma questão de amor próprio, e amor pelos parceiros e parceiras com quem vocês vão se relacionar. Até para vocês não apenas não esperarem de si mesmos um corpo que não existe, mas também não esperarem do outro um corpo que não existe. E todo mundo pode gozar, todo mundo pode fazer o outro gozar, contando que se sinta bem. E eu acho que o caminho pra gente se sentir bem é ir se aceitando. Mensagem de amor. Arrasou! Bom, posso ir? Pode, deputado, por favor. Eu queria... Meu tempo de fala, por favor. Até me perdi, fiquei até emocionado aqui, gente, porque eu fiquei muito feliz com o convite. Eu amo e respeito muito a Ju, admiro muito essa mulher incrível. Acompanho, tenho tentado acompanhar os trabalhos dela e foi assim que eu vim aqui participar e conhecer e acompanhar e amar esse podcast, que eu acredito muito, confio no trabalho dessas mulheres e é isso, assim. E eu volto a reiterar também, gente, não consumam pornografia, pratiquem sexo. É muito, muito mais saudável, muito melhor. E assim, no futuro virar uma história que eu já peguei um moço que atualmente faz pornô. E, gente, 200% decepcionante. O pau era grande, mas não sabia usar em nada. Então, aprendam a usar, entendam o seu tamanho. E é isso, galera. E vamos fuder alegremente. E beijo, meu amor! Adorei, vamos fuder alegremente. Fuder alegremente virou agora aqui o meu... Vou botar na bandeira do Planeta Vênus, assim, foda alegremente. Amei. Du, agora você, por favor, amado, idolatrado. Ai, gente, eu queria muitíssimo agradecer a oportunidade, porque, assim, eu já participava dos podcasts, mas indiretamente, porque quando eu ouvia os episódios, eu ficava rindo e comentando junto com a Ju e com a Pri, sem saber, porque, né, não estava lá na gravação. Então, é um sonho se realizando, o trabalho delas é maravilhoso, cada vez mais, só cresce um amor pelas duas, incríveis, lindas, maravilhosas. Continuem sempre com esse trabalho incrível que vocês têm. A segunda temporada vai vir muito recheada de coisa maravilhosa, isso eu tenho certeza. E eu queria deixar aqui pra vocês dois recadinhos. Na verdade, o primeiro é mais uma frase filosófica da maravilhosa cantora colombiana Caliuches, que diz nos agradecimentos do seu primeiro álbum, Isolation: a vida é como sexo, e às vezes você precisa trocar de posição. E, por fim, eu reitero mais uma vez o que a Cris e o Matheus já falaram sobre pornografia, gente. Pornografia não pode ser o guia da sua vida, muito menos o guia da sua vida sexual. Então, gente, desliga a pornografia e vai ler uma Hilda Hilst. Um beijão! Amei! Sim, eu digo assim que eu tô aqui com os olhos mareados. Como eu amo vocês, meus amigos queridos, maravilhosos. Pri, o que você quer falar? Priscila, fale, meu amor. Então, gente, eu queria agradecer a esses ouvintes maravilhosos que aceitaram o nosso convite de vir participar hoje. A nossa intenção aqui é de fazer esse programa dessa forma diferenciada, como a gente prometeu aí durante a semana, que a gente fez um misterinho, né? É justamente esse, é trazer essa informação de que a gente faz esse programa com vocês. Então, seja vindo até aqui como convidado, que foi o simbolismo todo de hoje, foi esse, né? Seja também você enviando a sua história. Então, eu tô muito agradecida por vocês terem vindo aqui e até revelado suas identidades secretas. Isso mostra como, né, vocês confiam na gente e a gente se sente muito feliz de saber que vocês estão à vontade com a gente, assim, e que estão gostando do programa. Muito obrigada, mais uma vez. E é isso, eu tô feliz com essa temporada foi maravilhosa e a gente não esperava esse retorno de todo mundo que ouve a gente, que manda mensagem, que dá sugestão de tema e manda recado. Vocês são maravilhosos. Ai, amei. Amei, Pri. Amei, gente. Muito obrigada por tudo. Eu também quero falar, agradecer vocês todos que estão aí ouvindo, o pessoal que veio aqui hoje. Que realmente, assim, quando a gente começou essa parada toda aí do podcast, a gente não sabia que que ia ser tão gostoso fazer, né? Que ia ser tão bom. Porque receber aí isso que a Pri falou, né? De que o podcast todo mundo colabora, é muito real, assim. A gente vem aqui, a gente conta as histórias, a gente comenta, a gente dá nossos pitacos. Mas realmente, quem tá vivendo isso são pessoas de verdade, né? Não é uma coisa que a gente tirou da nossa cabeça 100%. Assim, a gente vem e conta as histórias de vocês, que tá sendo realmente incrível. Muito obrigada pela oportunidade, pela confiança, por tudo. E eu tô bem, bem emocionada mesmo. Agora a gente fala. Agora eu acho que a nossa despedida tem que ser diferente, né, Pri? Assim, porque é o último, né? Porque a gente sempre usa a mesma finalização, mas a gente pode fazer alguma coisa diferente. Então. Vai sair com duas festas e muito sexo no Natal. Isso! Sim, vai sair antes do Natal. Tem que ter piada com peru, gente. Se não tiver piada com peru. Ah, verdade. É tudo que eu espero. Piada com peru e que faça alguma piada com porco e linguiça, porque também tem esse negócio de porco focinhar pra frente, ano novo, algumas dessas coisas que eu não entendo muito. Bem, porque eu não como carne, mas vocês sabem o que eu tô falando. Amém, gente. Então é isso. Boas festas, galera. Feliz Natal. Jingle Bells, motherfuckers, que já é dezembro. Você bobeou e 2020 acabou. Dezembro já tá aí, já estamos sentindo o gosto do peru na boca. É isto. Bobeou, veio a piada do peru. Muito obrigada, gente. Você bobeou, a gente fez uma piada de quinta série. Exatamente. E que nessas festas vocês não tenham só pra ver, mas tenha pra comer também, porque a gente sabe que esse ano foi difícil. E agora, essa nave louca e tripulada está voltando para a Terra. Um beijo, galera. Até a próxima temporada. Tchau, beijo. Tchau, beijo, gente. Beijinho pra próxima. Tchau. Beijo.